Só tem, autoriza o pushback no meio, só tem 567. Observador, bom dia, Gonomeno 2. Bom dia, Gonomeno 2, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 612, atento ao tráfego da Trip, tá no táxi. Alfa, Juliette, portão 612, atento ao tráfego do Trip, gol, Gonomeno 2. Salvador, 464, boa tarde, ponto 064, boa tarde, 25 graus, 10 nós, autorizado a linha decolada 30. Autorizado a linha decolada 10-64. Informo que a posição de 11 horas, às 7 milhas, o Charlie 150, batendo 1510 com o Ok, autorizado 2-0010, 4-3. Confirmando então, Recife no 090. Autorizado Salvador, Recife 090. Golf 677, aerovia, decola pista 10. Primeira curva à esquerda, no perfil da subida Conde. Aciona o transponder 0263 e controle opera em 199.8. Azul 4206, Chame Centro Recife, 12685. 12685, Azul 4206, boa tarde. Salvador, boa noite, Chame 6210. Chame 6210, boa tarde, autorizado Chame da Mari, desça para o Ninho 050. Descendo para o 050, no perfil da Mari, solicita se possível voar ETAP da presente, 6210. Autorizado ETAP, assina 6210. Muito grato, voa ETAP, 6210. Oi, Salvador, Bravo de Luiz, que na vertical de Paripo. Gente, Bravo de Luiz, que reporta rotatória visual com campo. Reportando na rotatória ou visual com campo, Bravo de Luiz. Sinai 143, desça para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000, livre LS, porta estabilizada, Sinai 143. Controle Salvador, Trip 5464, boa tarde. Boa tarde, Trip 5464, contato radar, suba para o nível 190, vai direto Puca. Gente, subindo para o 190, na proa de Puca, Trip 5464. Gente, 169 a bordo, companhia 040, vem até o fim do portátil. Autorizado Índia até o ponto de piada 10, lá com a torre 198.95, com ajuste de 1010. Taxia Índia até o ponto de piada 10, torre 198.95, com ajuste de 1010, com ajuste de 1010. Obrigada. Gol no 601, desço para 2000 pés, QNH 1010, livre LS, porta estabilizada. 2000-0090, Gol 9601, vai reportar sobre de baixo. Golf Alfa Lima, reporte altitude, que está cruzando. 1310, gente, eu informo o tráfego a 12 horas, nossa posição de 12 horas a 9 milhas, Um Charlie 150 está mantendo 2 mil pés. November Alpha informa o tráfego ingressando no corredor forte, cruzando 1.300 pés para 1.000 pés, 1 kg 25. Tá, o Indy November Alpha está quente, vai manter os 2.500 pés, então tá? Sim. Estabilidade, aliás, da Pura Zero, Xenai 1143, tem um campo a 20, tá? O Xenai 1143, completo final, torre 1895. Leia, 1895. Até daqui a pouco. Torre Salvador, boa tarde, o Xenai 1143. Externo da 1-0, embaixo, vento travado. 143, vento 100 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Teve pouso na 1-0, no Xenai 1-143. 1-4, está autorizado. O táxi só confirma, a intenção de decolar a partir da intersecção do hotel ou a gente vai até a cabeceira? Boa, após depois na final, ali mantém a cabeceira no zero. Posso passar de ter buzz na final, ali mantém no zero, então tem 567. Xenai 1210 em qual velocidade de escada? No momento 340 nós, passando 072, 629. Sente o Xenai 1210, reduza para 250 nós, segue com o número 2 na aproximação, desça para 2000 pés, que é negando 090. Reduzindo 250, é o número 2 na aproximação, descendo para 2000, Xenai 6290. Posição, mantenha a paixão no passo. O 545 da Trip está pronto para acionar depois? Autorizado, Fazio 3, Trip 54 no 5, chame táxi. Obrigado. Pastor no 4, autorizado o cruzamento via Delta e reporte na Alfa para ingresso Fazio. No 43, solo 54, direita solo 2019. Direita 2019, Gonçalo, Xenero 6194. Xenai 6210, porta estabilizado. Porta estabilizado, 6210. Solo Salvador, boa tarde, um Xenai 6143, ingressando na aula. 64, tráfego é 1 kg 25, está mantendo 1000 pés. na sua posição de 9 horas a 2 minutos. Ciente. Vou seguir após Juliette, Pátio, Índia. E até o ponto de espera da 1-0, lá com a torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-1-0. Para descida para 1000 pés. Mike, Eco Delta, ciente, desça para 510, sua porta entra. Confirme, tomou o controle. É o Índia November Alpha, já. Ciente, Índia November Alpha para retorno. Afirmativo. Ciente, desça para 1000 pés, que nega 1-0-1-0. Informa o tráfego nessa posição de 11 horas a 3 milhas, 1-2-5, mantendo 1000 pés no corredor forte. Vai descer para 1000 pés, ciente do tráfego, 1000 pés, rumo de 11 horas. 4-3, Vianeste, gol 1-0-9. Gol no 6-0, no completo final, torre 1-1-8-9-5. 1-2-9, boa tarde. Controle Salvador, trip 5464, solicita vá na proa de Aracaju. Aguarde coordenação, trip 5464. Grato. Controle de Salvador, tá 3. 567. Então, 3567, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 360, árvore. Estado 1-0-0, 3545, vamos. Solo Salvador, boa noite, 56, boa noite, vai acionamento. Gente, aguarde, noite 56. Aguarde. Mais que negar 1-0-0. Reporte no ideal de descida e no travesse parque de situação, Mike Eco Delta. Faz o ATR, graças direto em posição 9, ou Xenia 6143. 4 graças. Correção, 35464, mantenha a saída. Mantendo a saída, 5464. Corre ao 5-4-5, ciente, mantém o posto de espera agora, né? Posto de espera, 5-4. 5-4-5, mantém o posto de espera agora, né? Afirma aqui, após a Vianga, tá autorizado, no 5-6. Parece que tem dois aviões na retaguarda. Controle Salvador, Golf Alfa Lima, no través da Cipraz, para ingresso no corredor interlado. Gente, Golf Alfa Lima, reporte na rotatória visual com campo. Reportará na porta, na rotatória com visual com o Varelda no Golf Alfa Lima. DP5464, está no centro Recife, 12685. Um solo 59, solo 12-9. 219, voo no 60. Xena 62, 10, vento 1, 20 graus, 10 nós, autorizado pouso, distribuído. Livre pouso, 62, zona 0. O seu companheiro estava no 7, acreditava que era o seu que estava no meu sistema. Mas o seu estava no 4, tá, no, tá aí no portão 4. Tô ciente agora. Ah, tá legal ainda. Valeu, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, no 601. 601, prossiga táxi via Alfa e reposta ainda Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette no 601. Para 500 pés, essa parte através do Parque Situaçu, Mike Agurel. Prossiga, Papatão, Papá Romeu. Firme, horário do plano. Lá no sistema. Confirmando a nativa novamente da aeronave, Papá Romeu. Sim, vou checar com a IES, só um minuto. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, confirme, é, o plano foi feito aqui em Salvador? Sim. Salvador, Gol 1856 para ataque, temos 1-86 a bordo. Autonomia 3 horas e 57, alterna Natal. 356 aprovado, Índia, Alfa até a ponte espera da 10, da 14, indo no 895, ajuste de 1010. Aprovado aqui, Índia, Alfa, ponte espera da 10, 2895, com 1010 no ajuste, bom no 856. Zona 0, boa tarde. Boa tarde, 620, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, por 10, 620. No 601, Alfa, Juliette, é, após... A Alfa ingressa a Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, no 601. Sente Romântica Bravo, mantém as condições visuais, QNH1-010. Controle de Salvador, Papa Romeu, Miguel Weber Alfa, para reingresso no corredor Interlagos, para regresso. Sim, Índio November Alfa, reporte rotatória Visual com Campo. Vai reportar na rotatória e Visual com Campo, Índio November Alfa. Plano 3567, estamos no centro Recife, 1288. Plano 3567, Recife, 1288. Sim, Plano 3567. Lono 273, boa tarde, autorizado chegando a bom, se desça para 4 mil pés, que é legal no 0 na 0. Na rotatória, perfeitamente visual com o campo. Sente, Sami Torre, 1895, Golf Alfa Lima. 1895, Golf Alfa Lima. Guarulhos 340. Prossiga, Lima, Papa Mãe. Vicente Lima Papa Mike, mantendo condições visuais, que negão no 000, informa o destino, Salvador. Afirmativo, senhora, Salvador, depois já no 000, nova Vicente, a partir rotatória visual com campo, Lima Papa Mike. Senhora rotatória visual com campo, Lima Papa Mike. Mike, Eco Delta, Chame Torre, 118, Mato. O Delta reporta a perna do vento pela direita, 197, reporta para a girabase. Reportará para a girabase, contribuindo pela direita da 197, mais que a Delta. 3415, vento 100 graus, 109, autorizado a colapso, 30. Decolagem, 3415. Ali mantém, capoeira no zero. Ali mantém. Sopia Guarulhos? Afirmativo, não sei. 340, rota via plano, grid, episolou no meia, Bravo Tazulu. Decola 1-0, primeira curva à direita, apertura da El Leda, após Leda voa bridge. 5050, transponder, controle opera em 119.8. Afirmativo, utilizado Guarulhos, nível 340. Pesolona 0, Brito, Pesolona meio, Belo Horizonte, Gratidão. Decola da 1-0, perfil da Dael, Leida Brito, curva direita. Transponder 5-0, 5-0, controle 1-198, 3-8-9-7. Ponta 05, chame ponta, ponta, pressionar. Ponta lá, não sai. Se 415, decola 07, controle 1-19-18. C198, controle de Salvador, 54 no 5. Controle de Salvador, boa tarde, TRIP 54 no 5. TRIP 54 no 5, boa tarde, contato radar, subaparo nível 140, vai direto coral. 140, direto coral, 54 no 5. Índio November Alpha, visual com campo. Visual com campo, Índio November Alpha. Sim, chame torre 1-1-8-9-5, Índio November Alpha. Na chama torre, 1-2-2-9-5, Índio Liberal. 7, Brasília, só um minuto, 3-6-0, já aprovado. Obrigado. Rotatório, Liberal, Liberal. Índio Liberal, inicialmente, a porta rotatória. Criou, Índio Liberal. É porta rotatória, Índio Liberal. Aguantei pro rotatória e Índio Liberal. Boa noite, 5-6, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, autorizado é colapso, 3-0. Cicumeia confirmando, autorizado é colapso, 3-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Segura decolagem, tá, 0 agora. General, autorizado, curso final no 7, reporta na curva. É atualizado o curso final da 1-7, General Weber Alpha, reportará. Maqueco Delta ingressando no final da 1-7, baixado e travado, visual coronado na pista. Maqueco Delta, livre e pouso parado no 7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Tem, pouso parado 1-7, Maqueco Delta. Brasília, 360, rota aqui para o Zulu 1-7, decola 1-0, com curva... Primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor, Elefa, segue na aerovia após 50, 46, transponder, controle 119.8. Informação do helicóptero, está prosseguindo pouso parado no 7, mesmo também vai se deslocar para a parte 4. Então, aguardar o pouso mesmo, taxiamento, e após... Segue o mesmo, 4-4, o Golf Alfa Lima. Confirma se recebe o nosso transponder 0271. Afirmativo, 35415. Ok, muito grato. De passagem para o mesmo e após prossegue 4-4. Vamos voltar para o Alaska, Bravo, Chame Torre, 1189. Bravo. Oi, Salvador, Caça Romeu, Romeu, Cabral. Romeu, Cabral, oi. Você vai pra rotatória, senhor? Vai com proa do hotel Devi de Itapuã. E autorização para cruzamento do Arazo. Aqui o... Romeu, Cabral é a porta setor norte do campo. Está mais próximo, uma milha do setor norte. Essa é uma milha do setor norte do Romeu, Cabral. Sem interferir com o estão, não, Sérgio, que o Romeu fica bravo, tem a nave de Ali 150, final, 2 milhas e meia, dono Sérgio. É, visual, cara, nave, Romeu fica bravo. Mike Delta, Solo Azul 1, no corte de frequência. São Salvador, indo liberar Alfa, na final, dono Sérgio. Palmar em pista livre, indo liberar Alfa. Autorizado do pouso, reportará pista livre. Confirmando, reportarei, poxa. Reportarei pista 17 livre, entre no Heral, continue final. Vai aguardar, ou entra no Heral. Sete, Chame Torre, 1895, Lima, Papa Mike. 1895, Mike. Opa, papapá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike solicita pouso na 17 visual com o Robson, uma rotatória, senhor. Ele, o Mike, prossegue a retaguarda do Robson, prossegue final no SESH, aposta curta final. Estará na curta final, reportando no norte da torre. Lima, Papa Mike. O Golf Alfa Lima agilizando, por gentileza, o livramento da pista, reporta pista no 7 livre. Seguir via o Pizulo no meia. Ok, já vou adiantar seu lado então, prepara a subida da El. Autorizado pouso, Índio November Alpha 17. Vai sobrar 2 milhas da Setor Norte, senhor. Lógico que a Bravo está ali para o cruzamento Setor Sul, sobre a cabeceira 1-0. Bravo. No portão 7, acionamento posterior por 10. Autorizado, acionar e puxa em táxi, 567. Salvador, para negativo, o Papatango Romeu, aguarde. O Trip 5299 está autorizado por gestionar no Pad 3, Chame Tax. O Alfa Mike vai prosseguir para qual pátio, meu esposo? Vai para o pátio da Bata, senhor, para um desembarque e, se possível, sem cortar, decolando para o Serra Índia com Índia. Reporta, vai prosseguir 17, pouso direto para o pátio. Segue 1-7 devido ao vento. Ciente, vento 1-0 graus, 1-2 nós, autorizado pouso parado, cabeceira 1-7, Lima Alfa Mike. Parado, pouso 7, Lima Alfa Mike, direto ao final. 4-4, informa helicóptero para pouso parado, sobre a cabeceira 1-7. Índio número alfa, autorizado backtrack, tá aqui semente, pátio 4, em corte de frequência, solo 04. Não, não tá visual com o Índio November Alpha, vai pra 1-7, pairado. 1-0 graus, 1-0 nós, reporta 1-7 controlado, Lima Papa Mike. Estará no controlado, Lima Papa Mike. O meu Oscar Bravo, confirmando, prossegue controle, 1-9 desse momento. 273, desça para 2 mil pés, que é legal no 0 no 0, livre LS, porta estabilizada. 1-2, descendo para 2 mil pés, passarela estabilizada, bom no 2 mil pés. para taxiamento, retornando, ponto de espera, mesmo colega. Sono 4, informe nível. Ok. 3897, está no portão do número 5, confirma algum tráfego? Afirmativo, estamos com tráfego da Triple, no pátio 3, está no push, back, vai taxiar para a retaguarda, e o tráfego da Gol, também já iniciou o push no portão 8. Boa tarde. Foi 5299? 68 a bordo, 4 de autonomia, até no Salvador. Trip 5299, aprovado o táxi via pátio Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá com a torre indo no 8.95, o ajuste Mi 10. Lógico, confirma. Eficiente, aponta, ponto de espera para o decolagem, para o Mike. É, confirma o PB? Eficiente. Cuidado, coloca para o Norte, limpa para o Mike, vento 100 graus, 1, 2 Norte. Vou matar para o Mike, se tiver decolagem, vou ficar para o decolagem. Gol 1856, Centro Recife, 1268. 2685, Gol 1856, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Transferência Lima Papa Mike, com Pro Norte. Prossiga, Romeu Cabral. Escuta. Mike, controle 119, decimal 8. 19, decimal 8. Obrigado pela compreensão, o Lima Papa Mike. Tenha um bom trabalho, boa tarde. Controle Salvador, Lima Papa Mike. Papapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, mantém as condições visuais, que negar no 090, reporte visual. Reporte visual do local de. Até passado por centro já a informação, só tô aguardando a liberação dele. Fica bravo. O Lula também decolou do hotel de Vila, tá mantendo posição aqui no Coral Sapuã, cara. Só espera pouso no Salvador. Sim, Cami Torre, 1895, Romeu, fica bravo. Tá bom. Sim, Salvador, Papai Romeu, Romeu, fica bravo. Papai Romeu, Romeu, fica bravo. Confirmando, vai direto para o 4 ou prosseguir 17? Autorizado, é direto para o 4. Ok, tá autorizado, curta final, reporte na curta para o Pato 4, o Romeu de Cabral. Autorizado ali, decolado, estilo 0, 30, 100 graus, 1, 2, 9. Aí decola, respondendo, 2, 1, 9. Chané 6201, para cópia? Ah, você escuta, 6201. Não, 360. 360, rota Pesolo 10, decola no zero, curva, primeira curva à direita, no perfil da DAEL, Leida, pós, Leida, voa bridge, 5033, transponder, controle 119.8. Autorizado 360, via pêndulo 190, decolando da 10, primeira curva à direita, da DAEL, Leida, bridge, transponder 5033, controle 198, acelera 6201. Voo no 273, estabilizado no LF. Voo no 273, complete sinal, torre 1895. 1895, voo no 273. Comandante Lima, Papa Mãe, visual com LC. Frequência livre, Lima, Papa Mãe. Presente, frequência livre, bom trabalho, obrigado pela compreensão. Papa Mãe. Obrigado. 3 checados. Portará abaixar travado, voo no 273. Com 219, decolagem de 21, no controle em 119, decimal 8. 1985-219. Bono 567, após companhia na final, a Lima tem cabeceira no zero. Após tráfego na final, a Lima tem 567. Autorizado, Sorocaba, no 400, Yankee. Decola pista 17, com curva pela direita no perfil da DAEL, Leda, pós Leda, voa bridge, a rota bridge, pisolo no meia, conforme BHZ, trive, conforme. É, o transponder 5064 e o controle opera em 119.8. Papa Romeu, Jardim Romeu? 222, boa tarde, vou escurar. Mano 273, baixar travado. 273, vento 1-0 graus, 1-2 nós, autorizado, pouso, pista no zero. Liposta no zero, mano 273. Tango Romeu livre, acionar, contato. Salvador, boa tarde, voo 1940. 354, prossiga. Ei, Sandeza, estamos atingindo, marcando 147-40. Solicita de 180. Nós vamos tomar um percurso da presença de fora, tá? 7354, aguarde coordenação com o Recife. Vitória da Conquista? Negativo, sim. Tango Romeu, livre táxi, aponto para ingresso no 7. Os 37. Ah, 1897, aprovado táxi, frente Índia, até o ponto de espera da 1-0, lado torre 1895, ajuste me 10. Frente Índia, ponto de espera, torre 1-2-9-5-3-2-9-7, boa tarde. Alguma possibilidade corredora para o 3294? São 3294, mantém o perfil da chegada, devido ao tráfego na saída Argo, direto de Vitória da Conquista, conflitante com o seu senhor Voraz no ar, direto de Lima. Tá, tem que dar 3294. Voo no 567, vento 100 graus, 129, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista no zero, bom. Autorizado ingresso, porta alerta, pronto, porta no Romeu, pista no 7. Salvador, boa data, 3897, ponto espera da 1-0, pronto para decolagem. 3897, boa tarde, alinha e mantém, cabeceira no zero. Estimada decolagem em 3 minutos, tá, aeronave alinhando na 1-7, mesma saída. Afirmativo, alinha e mantém na 1-0, 3897. 59 Guarulhos, meu nível já aprovado, 36, número 2, copa, ainda me escuta aguardando. 360, tem a Yankee aguardando cópia 6259. Subida inicialmente é da El. Da El vai ser preparada. Voo 9940, cópia. Cópia 9940. Guarulhos 360, rota conforme plano, bridge, pisolou no meia. Bravo até Zulu, conforme, decola no zero, com curva, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, após Leda voa bridge, ao intercepto aerovia. 5057, transponder, controle opera em 199.8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, segue com fato plano. A saída é da El, Leda, bridge, estilo 190, transponder 5057, controle Salvador em 1980, gol 1940. Portão 62, chame quando pronto, posicionar. 540. Poxa, 6259, copia. Copia 6259. Guarulhos 360, rota conforme plano, bridge, pisolou no meia, Bravo Hotel Zulu, decolou no zero, primeira curva à direita, no perfil da El, Leida após Leida voa bridge ao intercepto aerovia. 5040, transponder, controle da PR1 no 9.8. Anastra para o nível 360, sai na árvore. 360 na árvore, boa, 5060. Intercepta na Pernulu 16, Bravo Hotel Zulu. Transponder 5040, 198, controle da China 629. Boa, chame quando pronto, posicionar. Reporte para. Bom, meu autorizado é colapso no 7, vento 100 graus, 1, 2, 9, após decolagem está restrito 3 mil pés até a liberação do controle. Pastor 14, serviço radar terminado, 67 milhas nordeste de Salvador, Santa Aracaju 1203. 6201 na escuta. Diga 6201. Altero transponder para o 5065. 5065, 6201. Controle o Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papá Romeu, Papatango Romeu, contato radar, suba restrito 3 mil pés, Senegal no 0 no 0, saída da El. Ativo 3 mil, no 0 no 0, Papatango Romeu. Papatango vai direto da El. Direto da El, já tá na fronte da El. Sete, vento 100 graus, 129, autorizado a decolar, pista no zero. Iniciando. Papatango Romeu, suba para o nível 400. Para o 400, Papatango Romeu. Voo no 568, direto Elefa. Voo no 567, voo direto Elefa. Obrigado. 19, decolagem 30, controle 119, décimo 8. 8, 389, 7. Controle de Salvador, uma boa tarde, Jotan 3897, decolou o perfil da EL. Jotan 3897, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. Subida da Delta 3897, autoriza da EL da presente. Estado da EL 3897. Prode da EL 3897. Jotan 3894, informa o tráfego na sua posição de 11 horas. A 7 milhas, um Alfa Tango 72, cruzando nível 090 para 160. 3894, negativo visual. Trip 5219, com tráfego na sua posição de 9 horas, a meia dúzia de milhas, um Alfa 320, cruzando nível 080 para o 050. Trip 3894, desce para 2000 pés, está autorizado direto do Luna, da presente. QNH 1090, reporte estabilizado. 2 Silpens, 1090, voando duro, até visual com tráfego recente a mais, 3294. Ono 360 Galeão, prepare-se da Daiana, me escuta aguardando. Confirmando, Dael. Isso, a subida da Dael inicialmente. Goma 567, subcentro Recife, 1288. 2288, grato, uma boa noite. Boa noite. Zero, rota conforme plano, via Pesolo 2, da coluna 0, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa bridge, 5042, código transponder, controle opera em 199.8. Depois de Leda, abrir a cena 042, controle 198, voo no 601. 02, portão, chama quando pronto para estrear. 601. Fala Salvador, voo no 203, estou ciente da IAN, que é autorização de tráfego com fins. 3 com fins, minuto copa, nível de voo 360 já aprovado, não me escuta aguardando. Prepare-se para Dael. Dael, voo no 203. Estabilizado, 3894. Tá 3894, completa o sinal, torre 1895. Completa 3894. Solo Xavier 6219, multiplica acionamento na posição 9. 59, posição 9 autorizada, Simplex. Autorizado, Simplex. 3897. E Salvador 3894, final pressão na 03, pouso da 7 chegada. 3294, 25 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão 0. Ele pouso, pistão no 0, então 3894. Salvador, voo 1940, pushback acionamento no 62. Sim, te aguarde. 1940. 9940. Boa tarde, dona 776, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, desça para o nível 750. Sim. Oceaner 6201, ponto 4, posto de acionamento. Perguntando a companhia da guarda que já vai iniciar o táxi, se o próximo é setor. Relativo, coordenado com a companhia, a guarda está autorizado. Aracaju 110. Só um minuto, valeu 2, cópia. Pare subir a ponte. Oceaner 6259 tem 1950 a bordo, Fernando Galeão com 5 horas de autonomia. Já o táxi, pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá 1895 a torre, 1010 ajuste. Pátio Índia, ponto de espera 10, 198, 19. 895, 1010, obrigado, hein? Ah, tranquilo, bom. E o 940, após o tráfego da Vianca reta agora, tá livre, posicionado 62 e chame táxi. Após a Vianca, tá livre, puxa, aposta no táxi, 1940. 6201, autorizado, posicionado, chame táxi. 6201. Dá escuta, prossiga. Só um minuto, número 3, guardando. Solo Salvador, tá 3894, ligando. Prossiga táxi Alfa e aposta entre a Juliette. Alfa, Juliette, guardante da Juliette, 3894. O Romeu, Golf e Vitor, confirme parte de se encontra. 17. Ok, autorizado Salvador, Aracaju, 110, Golf, via Golf 677, decola pista no 7, curva à esquerda, no perfil da Conde 0270, código transponder, controle opera em 199.8. Funcionamento táxi decolar, chega agora a torre 1 no 8.95, ajustado Mi 10, confirme só o POB. Bom. 1894, vai ingressar Juliette, portão 03. Desce o parte via Juliette pro 03, 3894, boa noite. Oceaneer 601 para o SAC, com 126 a bordo, alterna Guarulhos, outra vez 3h40. Gente, só um minuto, aguarde o Oceaneer 601. Aguarda. O Gol 1940 na escuta? Sossego, 1940. Iniciou o push? Afirmo. 0. Oceaneer 6259. O Salvador, voo no 601, 102 para Blue Chassonamento. No 601, aguardo, portão 2. Guardando. O Avianca 601, pode prosseguir com o táxi inicialmente até através do portão 08. Táxi da Gol no 612, está finalizando o pushback. O senhor vai seguir o tráfego após o mesmo iniciar o táxi. Chamou 6201? Afirmativo. Está autorizado o táxi inicialmente até através do portão 08. Estou com o tráfego da Gol no 612 que está já finalizando o push. E assim que vai iniciar o táxi, você segue o mesmo até o ponto de espera. Afirmativo, vai iniciar o táxi até através 08. Visão com Gol, vai seguir o mesmo para o ponto de espera. Número 2, só um minuto. No 273, para cópia, gol no 273? Só cópia no 273. Confins, 360, rota via bridge, episódio no 6, decola no 0, com curva pela direita, no perfil da El, Leda, pós Leda, voa bridge, intercepta aerovia, episódio no 6, segue conforme o plano. 5101 no transponder, controle opera em 199.8. Autorizado 360 pela Prisulu 10, após bridge para a Prisulu 16. Del, Leida, bridge, 101 no transponder, 119.8, gol no 273. 01 no portão, chame quanto pronto para adicionar. Agora a ponta para a cena gol no 273. O Bravo Oscar, confirmando, 500 pés, setor norte. Ok, pátio 4, 500 pés, decola 17, em correlação com a Torre Salvador, para prosseguir no setor norte, para CA. Sierra Índia, Eco Índia. 0165 padrão, controle 1198.